página oficial do escritório de consulta de espíritos e afins. Para surpresa geral, ele ficou bem popular e um monte de pedidos de exorcismos começou a chegar de verdade. Mas é claro, haviam alguns pedidos que chegavam que estavam completamente fora de questão. Então, eu já falei mais de uma vez. Não importa quantas vezes você peça, não faz sentido amaldiçoar alguém. Mas você não é paranormal. Anda, vai, larga a mão que você estraga prazer. Vai, xará, quebra essa, amaldiçoa esse cara pra mim. Infelizmente, eu não posso. Mas que palhaçada, eu viajei de bem longe só pra te encontrar, o Zé Ruela. Mas você veio até aqui porque quis. Hã? É assim que você fala com o cliente? Eles vão brigar? Tá bom, tudo bem, relaxa, deixa que eu faço isso. Tá falando sério? Sabia que não ia perder a viagem. Mas vai ser a primeira e única vez, porque eu não quero me responsabilizar por isso. Hã? Mantenha isso com você o tempo todo. Que droga é essa? É um negócio aí que faz a maldição. Enquanto isso estiver com você, alguma coisa vai acontecer. Não precisa me pagar, mas não conta pra ninguém sobre isso. Escuta, o cabelo de água de salsicha. Eu acredito em você, mas se me enrolar, eu vou amaldiçoar você. Ah, até que enfim ele foi embora. Quer dizer, eu até entendo odiar alguém tanto a ponto de querer amaldiçoar, mas tem que pensar bem. Você tem alguém assim, mestre? Não, não tenho, não. E você, tem, Mob? Alguém que eu queira amaldiçoar? Olha, não precisa pensar muito nisso, não. Eu não tenho, não. Não pensa demais que tá me assustando! Mas a gente devia ter deixado ele ir embora de boa? Obviamente eu inventei uma mentira, mas tenho certeza que não vai prejudicar ninguém. Tenho certeza? Mesmo se for uma mentira, aquele cliente realmente acredita que tá amaldiçoando alguém. É assim que ele vai viver o resto da vida. Isso não é muito assustador, mestre? Mob? Que coisa estranha. Ele tá dando a própria opinião? Não. Com certeza alguma coisa tá perturbando ele. Será que eu deixei passar alguma coisa? Hã? Alô, escritório de consulta de espíritos? É aqui. No começo, eu achei que fosse um stalker. Então eu falei com a polícia. Só que ele não parecia um ser humano. E ficava me olhando pela janela. Janela? Estamos no quinto andar e não tem sacada. Entendi. Você tá aí, Covinhas? Que você quer? Pode conferir as coisas em volta dessa janela? Procura alguma coisa, sei lá, uma corda. Ah, e por que eu tenho que fazer isso? Como a qualquer espírito maléfico que encontrar. E você, Mob, tá sentindo alguma coisa? Sim, mas é bem fraco. Não tinha nada mesmo lá. Ei, por que você fechou a janela, idiota? Com certeza isso aqui é obra de algum stalker. Deixa eu pensar um pouco. Que tipo de interesse um fantasma teria em uma mulher viva? Sei lá. Mas é bem raro para espíritos ainda terem algum desejo sexual. Não é como se pudessem se reproduzir. Mas o amor sempre vem com desejos sexuais. Você é a última pessoa com quem eu quero discutir isso. Essa fala é minha, ô panaca. Isso é um poltergeist? O que eu faço? Ele deve estar furioso porque chamei vocês aqui. Parece que acalmou. Ah! Olha na janela! Ah! Me desculpa! Mob, faz alguma coisa! Isso é... uma pessoa viva. Ah, então é um stalker mesmo! Ai, caramba, sumiu de novo! Ele tá no quarto do lado. Hã? Olha, eu só queria dizer, desculpa por eu ter usado uma experiência extracorporal pra espionar você. Me perdoa, mas é sério, é que... foi amor à primeira vista! Eu nunca senti isso antes. Eu nem sei o que fazer. Olha, é sério. Eu vou sair com ela. E não se metam! Vocês me ouviram? Eu vou matar todos! Solta, seu tarado maluco! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Violência não! Socorro! Eu vou chamar a polícia, seu desgraçado! O que será que esse louco tá falando? Olha, me desculpe! A culpa foi toda minha! Nunca mais vou fazer isso! Me perdoe! Meus sentimentos por você são totalmente verdadeiros! Por favor! Sério mesmo? Você é nojento demais! Eu quero que você morra! Ah, e eu com medo desse verme! Então ele tentou culpar as tendências de stalker dele como um fenômeno sobrenatural? Não tente fazer isso, Shigeo. Mas por quê? Hum? Ela sentiu uma coisa diferente quando descobriu que era um ser humano e não um espírito. Caramba, como ele tá estranho hoje! Depois eu vou ter que conversar com ele. Beleza, vamos voltar e comer um macarrão que eu tô morrendo de fome. Tá. Ah, olha só quem chegou. Estávamos te esperando. Ei, fez ele trabalhar um longo meio turno hoje. 3 trabalhos em um dia. Só pode ser por causa do site. Antes da gente se formar, a gente queria ter umas lembranças. Saca, cara? Então a gente queria ir pra uma casa assombrada bem popular e tirar uma foto espiritual. Mas seria péssimo se alguma coisa acontecesse. Tá de brincadeira. Mas eu não posso recusar, né? Quando e onde? Agora mesmo! Estamos com o carro esperando lá fora. Eles não têm plano nenhum. Tem certeza que só leva 20 minutos? Pra mim já passou uns 30. Olha, eu acho que pode levar mais meia hora ainda. Acho que não vai dar tempo de comer macarrão. Aí, quem é você? Um assistente? Trabalho meio período. Você trabalha meio período no escritório paranormal? Que engraçado! Ô, Mob, fica concentrado e se prepara pro inesperado. Tá. Nossa, parece de verdade. Chegamos. Ah, caramba, que clima assustador! Ai, eu tô na maior empolgação! Que medinho, cara! Sentiu algum espírito? Bem fraco. Eu não diria que é um lugar assombrado popular. Depressa! Tirem logo essa foto! Já comigo! Tá, eu vou tirar. Digam X. Pensando bem, você pode tirar pra gente? Eu queria dizer não, mas são clientes que eu posso fazer. Tá bom, X. Tá, não esquece do flash. Tá, X. X. Nós temos que voltar. O meu pupilo ainda tá na escola. Tá legal. Muito obrigado. Uhum. Valeu aí. É, só pra não passar batido, em relação à taxa... Hã? Que taxa? O quê? Do que você tá falando? Ué, o custo do meu trabalho. Nada de ruim aconteceu e você também não fez nada, seu paranormal. Quer mesmo que eu te pague por não ter feito nada, é? Peraí, isso aí não é um golpe? É um golpe, é isso mesmo. Eles não quiseram pagar e ainda por cima fugiram. Isso eu diria que o inesperado aconteceu. Não temos escolha. Vamos pra estrada pedir um táxi. Nada de macarrão hoje. Aê! Aê, pirralho! Tá me ignorando, é? Aê! Andando devagarinho assim, você tá atrapalhando. Mas já que você tá aqui, pode emprestar uma grana? Não, mas eu não tenho. Que foi? Ficou com medo, é? Então você pode trazer a grana amanhã, né? Você ouviu, mané? O que é que tá pegando, seu bimoto? Que foi, cara? Por que você tá tirando a roupa, seu bimoto? Eu sou um anjo! Olha o Sugimoto. Covinhas, para! Para com isso! Sugimoto, tá tudo bem com você? Eu não sei. O que aconteceu, hein? Vamos tentar de novo. Aí, pirralho, você tava rindo de mim, não tava? Não, eu não tava, não. Cala a boca, você sabe o que isso é, não é? A gente tá assaltando você... Eu tô bem, já tá tudo bem. Pode soltar ele, Ritsu. Tem certeza? Porque eles parecem mal encarados. Pelo amor de Deus, o que foi que deu em você, Sugimoto? O que vocês querem com o nosso colega de classe? Quem são vocês, hein? Quem disse que vocês podiam me cercar? Que é isso? Podem vir, seus desgraçados! Eu vou dar uma surra em todos vocês! Para de me espremer, que droga! Para de me espremer! Parou! Ô, gente, olha aqui, eu tô bem. Não briguem. Você que manda. Sugimoto! Vocês vão se arrepender, desgraçados! Você tem certeza de que tá bem? Sim, obrigado. Você tem que saber a hora de descer a porrada, Kageyama. Ou esses caras vão te maltratar cada vez mais. Eu não sei como lidar direito com eles. Ué, acaba com eles com o teu poder de líder das sombras. O meu irmão não gosta de gastar os seus poderes com gente que nem eles. Se aparecerem de novo, deixa que eu cuido deles. Acabar com mal encarados é muito bom pra eles. E pra sociedade também, tá vendo só? Vê se dá uma surra nesses otários na próxima vez. Você tem poder pra isso, falou? Hã? Vocês acabaram com uma foto espiritual? Isso. Então a gente queria pedir a sua ajuda de novo. Joga sal em volta dela. Eu não faço trabalho filantrópico. Por favor, desculpa a gente. Nós vamos pagar dessa vez. Qual é o trabalho? A gente quer voltar para aquele lugar mal-assombrado de novo e fazer o fantasma que apareceu na foto desaparecer. Se quiserem, eu posso exorcizar essa foto. Nem precisamos voltar pro local. Não mesmo? É assustador demais saber que isso aqui existe. Por favor, nos livre disso. É um pedido de exorcismo. Bom, é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês as opções. Vai só com a mais cara, tá bom? Você foi arrastado de novo? Seu domingo foi arruinado ontem? Devia estar muito irritado. Acaba logo com isso daí. Ai, ai. Tem três deles, mas nenhum tá parecendo um espírito maligno. Temos que cuidar deles porque estão assustando nossos clientes. Vai, exorciza eles. Por favor, pare. Nós três fazemos parte de uma família. Não tivemos chance de viver em paz enquanto vivos, pois morremos num acidente. Mas agora que somos fantasmas, vivemos muito tranquilamente aqui. Não fizemos nada de errado. Eu só quero ficar mais um pouco com a minha família. Logo que esse sentimento for preenchido, nós sumiremos naturalmente. Por isso eu imploro, nos deixe em paz. Mestre, você ouviu o que ele falou? Não, não ouvi nada. A aura deve estar fraca demais. Mas não tem motivo para exorcizar. Eles não vão fazer nada de errado. São só uma família. Peraí! Chamamos vocês porque precisamos que exorcizem eles. Dá muito medo saber que tem espíritos aqui. Quem liga se fizeram alguma coisa errada ou não? Sem falar que a gente vai pagar vocês. Vai logo, anda, exorciza eles. Eu tô sentindo calafrio só de ficar aqui. Que assustador, dá vontade de vomitar. Para, o que que foi, Mob? Você já se livrou de outros espíritos malignos. Mas eles só querem viver em paz. Eu não quero ter que fazer isso, mestre. Eu não posso. Então anda logo e faz isso, porque ninguém aqui tá ligando pros seus sentimentos, não. Olha, doutor, nós só pedimos isso porque nós precisamos, tá legal? O pedido dos nossos clientes sempre vem na frente. No entanto, se os espíritos tiverem os mesmos direitos que os vivos, se os três aqui são mesmo só uma família que tá vivendo em paz, pra que a gente vai se envolver e forçar eles a saírem? Bom, eu não posso forçar o Mob, eu não posso obrigar ele a fazer isso. Mas o medo dos nossos clientes também é real. O que que eu faço? Como um profissional, eu devo mesmo colocar os fantasmas acima dos clientes? Ei, meu chapa, eu aposto que você tem bastante poder espiritual com você, não é não? Hã? Você ganhou essa força protegendo a sua família, não é mesmo? Bom, nesse caso, por que não mata os três ali agora? Eles não vão ter que te exorcizar se os clientes estiverem mortos, não concorda? Quer viver em paz com a sua família, não é? Anda! Que outra escolha você tem? Querido papai... Eu imploro. Nos deixe em paz. Não posso fazer nada tão assustador assim, muito menos na frente do meu filho. Entendo. O que vai fazer então? Nós não temos para onde fugir. Se precisam mesmo fazer isso, nós teremos que aceitar. Mas por favor, eu imploro, deixe-nos ir todos juntos. Aonde quer que seja. Mob, o espírito ainda tá falando? Você... O que foi? Afinal, o que tá acontecendo? Só um minutinho, por favor. O que é que foi, Mob? Ele tá tremendo porque ele não quer exorcizá-los. Mas não quer tanto assim? Tá legal, já entendi, tá decidido. Hoje, nada de exorcismo então, né? Isso não é uma ordem, não tem problema ouvir seus sentimentos. Sim, sim. Não precisa levar isso tão a sério, não. Você é bem forte, Shigeo. Vocês não entendem. Isso deve ser uma coisa que só eu entendo. Quer dizer, não tem como eu ouvir só os meus sentimentos. Não posso deixar passar. Se eu acabar querendo proteger essa família, os clientes podem se machucar no fim das contas. Quanto tempo ainda vai demorar? Quem liga pra que o pirralho... Que é isso? Sal? Isso encerra o exorcismo. Ei, espera. É sério mesmo isso daí? Só precisava fazer isso e... Terminamos aqui. Tá bom. Briguem. O que deu em você? O que tá acontecendo aqui? Como eu não percebi isso antes? Ele pode fazer muito mais que uma pessoa normal. O mundo que ele vê é muito maior que o nosso. Maldições e espíritos fazem parte do dia a dia do mob. Humanos e assombrações que vão além disso, todos estão na mesma distância pra ele. Droga! Eu aceitei tantos trabalhos. Isso foi tudo culpa minha. Vamos embora? Tá afim de comer um macarrão? Tô. Tá de boa com isso, né? Você aceitou o dinheiro dele só jogando um monte de sal no chão. O que é que você acha que eu tinha que fazer? Se eu não aceitasse a grana, ia ficar muito estranho. Fora isso, tem certeza que não eram espíritos malignos? Sim. Eu tentei provocar o pai, mas ele não virou um espírito maligno. Por que você tá tremendo? Ah, vocês... Vocês são diferentes, hein? Ei, tem uma coisa nas suas costas. O quê? Putz, alguém amaldiçoou você! O que acontece se eu deixar assim? Pode ser que você escorregue numa casca de banana. Caramba, mas então eu posso morrer assim. Tira pra mim, vai. Eu não gostei desse tom, então não. Por favor, eu não posso pedir isso pro mob. Talvez o cara de ontem tenha conseguido contratar alguém que pudesse me amaldiçoar de verdade. Tá legal. Ele pode ser capaz de ver uma coisa muito assustadora. Muito mais do que qualquer coisa que a gente possa testemunhar. Coisas que ele teme, coisas que ele evita. O mob entende que as coisas que ele teme e evita são diferentes do normal. Se eu acabar querendo amaldiçoar alguém, se eu acabar usando meus poderes para o mal, se eu acabar pensando que quero erradicar pessoas no lugar de espíritos, será que vai ter alguém pra me punir nessa hora? O mob tentou pensar em tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos, mas pode ter sido cansaço, ele logo caiu no sono. Fomos convidados pra ir na casa de um ricaço. Tô sentindo uma grana alta. Vamos ganhar essa bufunfa, hein, mob? No 4º episódio da 2ª temporada de Mob Psycho 100, dentro Espírito Maligno. Um serviço de streaming de vídeo? É claro, ótima decisão.